É amor demais. Estou sozinho, sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar teus lábios é um desatino. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, querendo fingir. Às vezes me perguntam por quê. Pra não ir, coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir teus lábios. Me diz o que faço, ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. O amor dividido. Procure um novo amor e siga em frente. E sempre tenho que esperar paciente. Não quero outro tocando em ti. Lábios divididos.